do progresso, o homem não dá mais valor à riqueza divina que Deus Pai criou. O ar fresco e puro, o verde das matas, água pura e cristalina, e os lagos e cascata. O canto dos pássaros, a vida animal, a boa sombra de uma árvore, o nascer e o pôr do sol. Tudo isso e muito mais passam despercebidos, infelizmente para nós. Nossos olhos e ouvidos, acúmulo de lixo, saúde precária. A vida do planeta, no fio de uma navalha, não é brincadeira. Olhe pra floresta, desmatamento, queimadas, infelizmente nada resta. Nem flores, nem capim, não dá pra acreditar. Até o solo não dá mais pra aproveitar. E quando eu penso no futuro, eu só vejo o mal. O homem acabando com a riqueza natural, e todos contribuem, até eu e você. Touros, móveis, será que você não vê? Empresas poluidoras que consumimos a cada dia. Não importa se é classe alta ou se é periferia, mas eu sempre peço a Deus para nos iluminar. Pois matando a natureza nada mais irá restar. Eu peço a Deus para o homem ser consciente e dar mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus para o homem ser consciente e dar mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus para o homem ser consciente e dar mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus para o homem ser consciente e dar mais valor para o meio ambiente. Química, bomba nuclear, doenças fatais, petróleo no mar, rios poluídos, águas em desperdício, animais em extinção, aumento da poluição, danos irreparáveis em bacias hidrográficas, danos irreparáveis em solo, flora e fauna, é lixo industrial, é lixo clandestino, todos sendo jogados em lugares proibidos. Há muitos materiais que demoram pra se decompor. O plástico, por exemplo, demora mais de 100 anos. Aí vamos se ligar, se conscientizar, tomar uma atitude e o lixo reciclar. Vidros, papelões, alumínios e outros mais são todos recicláveis, esses materiais. Sem falar no aerosol e seus efeitos acumulados, os raios solares que não estão mais sendo filtrados, causando doenças de pele e afetando a vegetação. Geleiras derretendo em grande expansão, fumaça de escapamento, ninguém mais aguenta. O efeito estufa aquecendo o planeta. Mas eu sempre peço a Deus pra nos iluminar, pois matando a natureza nada mais irá restar. E dá mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus pro homem ser consciente. E dá mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus pro homem ser consciente. E dá mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus pro homem ser consciente. E dá mais valor para o meio ambiente. Devemos nos informar e agir com consciência. Não adianta só dizer que a natureza é uma beleza. Não adianta blá blá blá, é só falar de coisas belas se você não se agiliza e não faz nada por ela. Devemos preservar nosso meio ambiente. Atitude é uma virtude, vamos ser inteligente, aprendendo e entendendo tudo sobre ela. Pois a vida do planeta só depende dela. A natureza nada mais é que uma grande faculdade. É água, é minério, é biodiversidade. Mas o homem não se contenta com essa riqueza natural. Ele mesmo é o causador da devastação ambiental, explorando de forma errada os recursos naturais, desprezando totalmente as leis ambientais. A ganância do homem avança a tecnologia, mas transforma a natureza numa grande mercadoria. E quando iremos entender que isso tudo não tem preço, nossa vida está em risco e a natureza está morrendo. Meu lamento chega ao fim, mas preste atenção, se não colaborarmos por amor, será por obrigação. Mas eu sempre peço a Deus, nos dá força pra lutar, pra preservar a natureza, tem que agir e não falar. Deus, pro homem ser consciente e dar mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus pro homem ser consciente e dar mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus pro homem ser consciente e dar mais valor para o meio ambiente. Eu sempre peço a Deus pro homem ser consciente e dar mais valor para o meio ambiente. Pode crer, nossas vidas é que fazem parte da natureza. Então, não se esqueça. Seja consciente, preserve o meio ambiente. Seja consciente.